CL Salmista. Eu gosto de você. Eu largo tudo pra te ver. Poderia ser seu namorado. Queria estar do seu lado. Eu gosto de você. Eu largo tudo pra te ver. Poderia ser seu namorado. Queria estar do seu lado. Foi por acaso que a gente se encontrou. Foi engraçado que ninguém se apresentou. Entre vários olhares o nosso se cruzou. E tudo ao nosso redor se congelou. Uma fita rolou na festa da nossa amiga. Ela quem diga, o povo se liga. De canto ali era só nós dois. Até os parabéns ficou pra depois. Naquela noite eu tava alto astral. Ela deprê, tava meio down. Seu style com um conjuntinho azul da Nike. A gente meio zen, interatividade. Olhei no relógio e já era tarde. Ela morava mais perto da cidade. Eu tava de nave na oportunidade. Eu, cavalheiro, ofereci uma carona. Vou aproveitar, me aproximar dessa gatona. Um sonho, parecia eu e essa mina. No posto ela quis pagar a gasolina. Não, essa deixa que eu faço, quase eu peço um abraço. Calma, era o primeiro encontro. Deixa acontecer naturalmente, pronto. Eu gosto de você. Eu largo tudo pra te ver. Poderia ser seu namorado. Queria estar do seu lado. Eu gosto de você. Eu largo tudo pra te ver. Poderia ser seu namorado. Está do seu lado. A caminho sentido sua casa. Se conhecendo a gente conversava. Eu pensava e fazia até planos. Mas você só tinha 18 anos. Pesa sim a diferença de idade. Mas depende da maturidade. Ela estava afastada do Senhor. Me disse que fazia parte do louvor. Ressabiado, confesso eu fiquei. Mesmo assim, não me importei. Quem sabe talvez ela volte pro rei. E dessa vez, diga, eu firmei. Passado algum tempo, a gente se encontrou. O clima rolou e desenrolou. O tempo passou e terminou. Não constou, não conjuminou. No rap eu queria fazer história. Ela queria estudar na Califórnia. Fim de semana eu ia pra igreja. Música sertaneja. Nossa relação parece meio cômica. Tipo a canção Eduardo e Mônica. Legal é que somos amigos. Espero que você volte pra Cristo. Eu gosto de você. Mas não vai dar pra ser. Foi bom ter te conhecido. Espero que você volte pra Cristo. Eu gosto de você. Não vai dar pra ser. Foi bom ter te conhecido. Espero que você volte pra Cristo. Ei, Cristo te ama. Ei, Cristo te ama. Ei, Cristo te ama. Ei, Cristo te ama. Ei, Cristo te ama.